mártir da cruz foi santa por natureza, e a sua maior grandeza foi ser a mãe de Jesus. Escolheu pra dar à luz um estábulo de Belém, onde o vento quando vem traz cheiro de gado e planta. Mãe, a imagem mais santa que a face da terra tem. Toda mãe quando engravida fica cheia de emoção ao sentir o embrião gerado na sua vida. Essa fase é definida quando ela ganha o neném, e ao lado do seu recém tanto sorri como canta. Mãe, a imagem mais santa que a face da terra tem. Se a mãe só ganha um salário, mas tem um filhinho lindo, ela pra vê-lo sorrindo não esquece o calendário. Para o seu aniversário faz compras no armazém, convida 10, chega 100, mas não falta bolo e fanta. Mãe, a imagem mais santa que a face da terra tem. Filho sai pra andar e já falou pra mamãezinha que vai voltar à noitinha, ele aguarde pra o jantar. Se ele não telefonar explicando que não vem, a mãe não deixa ninguém saborear a sua janta. Mãe, a imagem mais santa que a face da terra tem. Se o filho abandona o lar e vai preso por desordeiro, a mãe vai gastar dinheiro pra justiça lhe soltar. Se um irmão for visitar o outro irmão na Febem, ela diz eu vou também, aproveita e leva a janta. Mãe, a imagem mais santa que a face da terra tem. Filho chega a gemer com cólico ou com dor de ouvido, se não tiver comprimido pra mãe lhe dar pra beber. Se continua a doer, a mãe padece também, vai lá fora e depois vem, faz um chá de qualquer planta. Mãe, a imagem mais santa que a face da terra tem. Se a mãe estiver doente e um filho se acidentar, ninguém quiser lhe contar a causa do acidente. Ela dorme, sonha e sente que o filho caiu de um trem. Diz, meu filho não está bem, sente um susto e se levanta. Mãe, a imagem mais santa que a face da terra tem. Filho tem um segredo trancado a 7 chaves, que lhe traz problemas graves de contar, a mãe tem medo. Mas ela descobre cedo, depois diz, vem cá meu bem, deixe de tanto porém, esconder não adianta. Mãe, a imagem mais santa que a face da terra tem.